Ficheiro 91, página 739. Jamie achou um lugar para mim numa laje tumular próxima, antes de aceitar o lugar indicado ao lado de Colm. O mármore estava surpreendentemente frio, mesmo através das minhas saias espessas, e remexi-me um pouco o relevo do crânio e dos ossos cruzados esculpidos na lápide, causando-me uma sensação desconfortável. Vi o epitáfio inscrito e sorri. Aqui jaz Martin Elginbrod, Senhor, tende piedade da minha alma, como eu teria se fosse Deus e vós fosseis Martin Elginbrod. Jamie ergueu uma das sobrancelhas na minha direção, em sinal de aviso. Depois voltou-se para Callum. Pediu para nos ver, meu tio? Tenho uma pergunta para si, Jamie Fraser, disse Callum sem preâmbulos. Considera-me seu parente? Jamie ficou em silêncio por um instante, analisando o rosto do tio. De seguida, sorriu debilmente. O senhor tem os olhos da minha mãe, disse. Posso negá-lo? Callum pareceu surpreendido por um momento. Os seus olhos tinham o cinzento límpido e aveludado da asa de um pombo, orlado de espessas pestanas negras. Apesar de toda a sua beleza, podiam brilhar com a frieza do aço. E perguntei-me, não pela primeira vez, como teria sido a mãe de Jamie. Lembra-se da sua mãe? Era apenas um miúdo quando ela morreu. A boca de Jamie contorceu-se ligeiramente perante essas palavras, mas respondeu com toda a calma: tinha idade suficiente. E a casa do meu pai possui um espelho. Dizem que me pareço um pouco com ela. Callum deu uma curta gargalhada, mais do que um pouco. Olhou Jamie com atenção, os olhos ligeiramente estreitados contra o sol brilhante. Sim, meu rapaz, não há dúvida de que é filho de Ellen. Para começar, esses cabelos. Gesticulou vagamente, indicando os cabelos de Jamie, que reluziam castanho-avermelhados e cor de âmbar, cobre e cinábrio, numa massa espessa ondeada, com mil tons de vermelho e ouro. E essa boca? A própria boca de Callum ergueu-se no canto, como que em relutantes reminiscências. Larga como a de um vaso de noite, eu costumava brincar. Poderia apanhar insetos como um sapo, dizia-lhe eu, se tivesse uma língua pegajosa. Tomado de surpresa, Jamie riu. Willy disse-me uma vez, confessou, e em seguida os lábios cerraram-se. Ele raramente falava do seu irmão mais velho, falecido, e nunca, eu imaginava, o mencionara antes a Callum. Se este notou o deslize, não deu qualquer sinal disso. Escrevi a Ellen, numa ocasião, continuou, olhando distraidamente para uma das lápides próximas. Quando o seu irmão e o bebé morreram de varíola, foi a primeira vez desde que ela deixara Lahore. Desde que ela se casara com o meu pai, quer o senhor dizer. Callum abanou a cabeça devagar, os olhos ainda distantes. Sim, ela era mais velha do que eu, sabe? Uns 2 anos, mais ou menos, como você e a sua irmã. Os olhos cinzentos e fundos giraram em volta e fixaram-se em Jamie. Nunca conheci a sua irmã. Vocês eram muito unidos? Jamie não disse nada, mas abanou a cabeça ao de leve, analisando atentamente o tio, como se procurasse a resposta para um enigma no rosto desgastado à sua frente. Callum abanou a cabeça também. Era assim, entre mim e Ellen. Eu era doente e ela cuidava sempre de mim. Lembro-me do sol a brilhar através dos seus cabelos e ela a contar-me histórias enquanto eu estava deitado na cama. Mesmo mais tarde, os lábios cinzelados ergueram-se num leve sorriso. Quando as minhas pernas começaram a ceder, ela ia e vinha, andava por toda a Lahore e demorava-se toda a manhã e toda a noite no meu quarto para me contar quem vira e o que tinham dito. Conversávamos sobre os pequenos rendeiros e sublocatários e sobre como as coisas deviam ser feitas. Eu era casado na altura, mas Letícia não se preocupava com essas coisas e não tinha interesse. Abanou a cabeça, descartando a mulher. Conversávamos, às vezes com Dougal, às vezes sozinhos, sobre a melhor maneira de preservar as riquezas do clã, sobre como a paz deveria ser mantida entre as famílias, sobre as alianças que poderiam ser feitas com outros clãs, sobre como administrar as terras e a madeira. E então ela foi embora, disse ele bruscamente, fitando as mãos largas dobradas sobre os joelhos, sem nenhum pedido de licença ou palavra de despedida. Simplesmente foi embora. E eu tinha notícias dela de vez em quando por outras pessoas, mas dela própria nada. E ela não respondeu à sua carta? Perguntei eu delicadamente, não querendo intrometer-me. Ele sacudiu a cabeça, ainda olhando para baixo. Ela estava doente, perdera uma criança e tinha varíola, e talvez pretendesse escrever mais tarde. É uma tarefa fácil de adiar. Sorriu brevemente, sem humor, e de seguida o seu rosto relaxou para uma expressão melancólica. Mas no Natal estava morta. Olhou diretamente para Jamie, que o fitou sem desviar os olhos. Fiquei um tanto surpreendido, portanto, quando o seu pai me escreveu a dizer que o ia levar a Dougal e que depois queria que ficasse comigo em Lahore para que eu o educasse. Assim ficou acordado quando se casaram, respondeu Jamie. Eu deveria ficar com Dougal como pai adotivo e depois ir viver com o senhor durante algum tempo. Os pequenos galhos secos de um larício restolharam com um sopro de vento. E Jamie e Callum arquearam os ombros contra o frio repentino, a semelhança familiar ampliada pela similaridade do gesto. Callum viu o meu sorriso perante a semelhança e um canto da sua boca torceu sem resposta. Pois sim, disse ela a Jamie, mas os acordos só valem pelo que valem os homens que os fizeram, nada mais. E eu não conhecia o seu pai na altura. Abriu a boca para continuar, mas achou melhor reconsiderar o que estivera prestes a dizer. O silêncio do cemitério da igreja fluiu de volta ao espaço que tinham criado com a sua conversa, preenchendo a lacuna como se nenhuma palavra tivesse sido pronunciada. Foi Jamie quem finalmente quebrou de novo o silêncio. O que achava do meu pai? Perguntou. E percebi, no tom da sua voz, aquela curiosidade de menino que perdeu os pais muito cedo, procurando pistas da identidade dessas pessoas, apenas conhecidas do ponto de vista restrito de uma criança. Compreendi o impulso. O pouco que eu sabia dos meus próprios pais tinha vindo quase inteiramente das breves e insatisfatórias respostas do tio Lamb às minhas perguntas, que não era um homem afeito à análise do caráter. Callum, contudo, era-o. Como era ele, quer você dizer? Analisou o sobrinho atentamente, depois soltou a respiração com um pequeno ronco, achando graça. Olhe-se no espelho, meu rapaz, disse, um sorriso quase rancoroso pairando-lhe no rosto. Se é o rosto da sua mãe que vê, é o seu pai olhando-o de volta com aqueles malditos olhos de gato dos Fraser. Esticou-se e mudou de posição, ajeitando os ossos no banco de pedra coberto de líquens. Os seus lábios estavam cerrados com força, por hábito, contra qualquer exclamação de desconforto, e pude compreender o que acarretara aqueles sulcos profundos de ambos os lados do nariz e da boca. No entanto, para lhe responder, prosseguiu de novo, confortavelmente instalado. Eu não gostava muito do sujeito, nem ele de mim, mas cedo reconheci nele um homem honrado. Deteve-se depois, acrescentou com muita brandura. Reconheço o mesmo em si, Jamie Mackenzie Fraser. A expressão de Jamie não se alterou, mas as suas pálpebras tremularam levemente. Somente alguém que o conhecesse tão bem quanto eu, ou que fosse tão observador quanto Callum, o teria notado. Callum soltou a respiração num longo suspiro. Portanto, meu rapaz, foi por esta razão que quis falar consigo. Sabe, é que tenho de decidir se os Mackenzie de Lior ficam do lado do rei James ou do rei George. Sorriu melancolicamente. É uma decisão dos diabos, conhecendo-os ou não, mas é uma decisão que devo tomar. Dougal, iniciou Jamie, mas o tio interrompeu-o com um movimento brusco da mão. Sim, eu sei o que Dougal pensa. Ele tem-me importunado nesse sentido nestes últimos 2 anos, disse com impaciência. Mas eu sou um Mackenzie de Leor e cabe-me a mim decidir. Dougal acatará o que eu decidir. Gostaria de saber o que você me aconselha em nome do clã cujo sangue lhe corre nas veias. Jamie ergueu os olhos, azul escuros e impenetráveis, protegidos contra o sol da tarde que iluminava o seu rosto. Eu estou aqui e os meus homens estão comigo, disse. A minha escolha é evidente, não lhe parece? Callum remexeu-se de novo na posição, a cabeça inclinada atentamente para o sobrinho, como se quisesse captar quaisquer nuances de voz ou de expressão que lhe pudessem dar uma pista. Será? Perguntou. Os homens empenham a sua fidelidade por inúmeras razões, meu rapaz. E poucas têm a ver com as razões que alegam em voz alta. Eu conversei com Lochiel, Clan Ranald, Angus e Alex MacDonald dos Scottos. Pensa que eles estão aqui apenas porque acham que James Stewart é o seu rei legítimo? Pois agora quero conversar consigo e ouvir a verdade, em nome da honra do seu pai. Ao ver a hesitação de Jamie, Colm continuou ainda observando atentamente o sobrinho. Não o pergunto por mim mesmo. Se você tem olhos, pode ver que a questão não me irá preocupar por muito tempo. Mas por Hamish, ele é seu primo, lembre-se. Se há de haver um clã para ele liderar quando atingir a idade, então, agora, terei de fazer a escolha certa. Parou de falar e permaneceu imóvel. A cautela habitual nos seus olhos, agora abandonada, os olhos cinzentos, abertos e atentos. Jamie permanecia tão imóvel quanto Callum, paralisado como o anjo de mármore da sepultura atrás dele. Eu conhecia o dilema que o atormentava, embora nenhum sinal transparecesse do seu rosto austero e cinzelado. Era o mesmo que o atormentara antes, na escolha de vir com os homens de Lallybroch. A revolta de Charles equilibrava-se no fio da navalha. A adesão de um clã da dimensão dos Mackenzie de Leor poderia encorajar outros a unir-se ao precipitado jovem pretendente e levá-lo à vitória. Mas se terminasse em fracasso, os Mackenzie de Leor poderiam muito bem deixar de existir. Finalmente, Jamie voltou a cabeça deliberadamente e olhou-me, os seus olhos azuis fitando os meus sem vacilar. Tu és parte disto, dizia o olhar. O que devo fazer? Eu podia sentir os olhos de Callum sobre mim também, e senti mais do que vi o arquear das sobrancelhas espessas e escuras em ar de interrogação. Mas o que eu via com os olhos da mente era o jovem Hamish, um miúdo ruivo de 10 anos de idade, que se parecia tanto com Jamie que poderia ser seu filho em lugar de seu primo. E o que a vida poderia ser para ele e para o resto do clã se os Mackenzie de Leor apoiassem Charles em Culloden? Os homens de Lallybroch tinham Jamie para os salvar do massacre final se a revolta chegasse a esse ponto. Os homens de Leor não o teriam. E, no entanto, a escolha não podia ser minha. Encolhi os ombros e baixei a cabeça. Jamie inspirou fundo e tomou uma decisão. Volte para a sua casa em Leor, meu tio, disse Jamie, e mantenha aí os seus homens. Callum permaneceu imóvel em silêncio por um longo instante, fitando-me. Finalmente a sua boca curvou-se para cima, mas a expressão não era exatamente a de um sorriso. Eu quase detive Ned Gowan quando ele partiu para impedir que a senhora fosse queimada na fogueira, disse-me: "Acho que estou feliz por não o ter feito." "Obrigada", retorqui eu no mesmo tom. Ele suspirou, esfregando a nuca com a mão calosa, como se lhe doesse sob o peso da liderança. "Muito bem, então. Vou reunir-me com Sua Alteza pela manhã e comunicar-lhe a minha decisão." A mão desceu, repousando, inerte, no banco de pedra entre si e o sobrinho. "Obrigado, Jamie, pelo seu conselho." Hesitou e depois acrescentou: "Que Deus vos acompanhe." Jamie inclinou-se para diante e colocou a mão sobre a de Callum. Sorriu, com o sorriso meigo e largo de sua mãe, e disse: "E assim também, meu caraide." A Royal Mile estava movimentada, apinhada de gente que aproveitava as poucas horas de calor. Caminhámos em silêncio pelo meio da multidão, a minha mão enfiada na curva do cotovelo de Jamie. Por fim, ele sacudiu a cabeça, murmurando algo para si mesmo em gaélico. "Agiste corretamente", disse-lhe eu, respondendo ao pensamento, não às palavras. "Eu teria feito o mesmo. O que quer que aconteça, ao menos os Mackenzie estarão a salvo." "Sim, talvez." Ele inclinou a cabeça em retribuição ao cumprimento de um oficial que passou por nós, acotovelando-se por entre a multidão que cercava o World's End. "Mas e quanto aos demais? Os MacDonald, os MacGillivray e os outros que vieram? Serão eles destruídos, quando talvez não o fossem se eu tivesse tido a coragem de dizer a Callum que se lhes unisse?" Sacudiu a cabeça, o rosto anuviado. "Não há como saber, não é, Sassenach?" "Não, não há", respondi eu, apertando o seu braço. "Não sabemos o suficiente, ou talvez saibamos demais, mas nada podemos fazer quanto a isso, não é?" Ele devolveu-me um breve sorriso e apertou a minha mão contra o seu corpo. "Pois não, Sassenach, acho que não podemos. E agora está feito e nada o pode mudar. Portanto, não adianta ficarmos a atormentar-nos. Os Mackenzie ficarão fora disto." A sentinela no portão de Holyrood era um MacDonald, um dos homens de Glengarry. Reconheceu Jamie e, com um ligeiro movimento de cabeça, deixou-nos entrar no pátio, mal erguendo os olhos, empenhado em catar os piolhos do corpo. O tempo, quente, tornava os parasitas ainda mais ativos, e quando deixavam os seus confortáveis ninhos entre os pelos do púbis e das axilas, podiam em geral ser surpreendidos a atravessar o perigoso terreno da camisa ou do tartan e ser removidos do corpo do anfitrião. Jamie disse-lhe algo em gaélico, sorrindo. O homem riu, pegou algo na sua camisa e lançou-o sobre Jamie, que fingiu pegá-lo, examinar com ar grave a minúscula criatura imaginária e depois, com uma piscadela de olho na minha direção, lançá-lo para dentro da boca.